Tocar pra fechar os olhos não adianta, eu sei. Então saiba que eu vou estar sempre ali no seu coração. Amor.

007. É tão difícil esquecer você. DJ Railson. Sucesso nacional. Sucesso nacional. Batidão. Aqui é Nato Som. DJ Railson.

007. Som. DJ Railson. Mas tem meu coração. Railson. Aqui é Nato Som. Tsunami pom pom, DJ Alan, e Cristiano pom pom, e a galera pom pom, mete tsunami pom pom, DJ Alan, e Cristiano pom pom, e a galera pom pom. Foi uma noite inesquecível quando eu te conheci. Vou viver esse amor contigo e pra sempre vou te amar. Tsunami pom pom, DJ Alan, e Cristiano pom pom, e a galera pom pom. Mete tsunami pom pom, DJ Alan, e Cristiano pom pom, e a galera pom pom. DJ Railson, o DJ que arrepia a galera. DJ Railson. Bem nessa.

sagado se afoga nem tem bebeira. Mas não é vício não, pode se acalmar, paiinho. Quem gosta de beber aqui também levanta o copo e dá bolinho. Good, good, good, good, good, good, good, good, good. Ela secando os copinhos. Good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good. Eu vou comendo água. Essa é mais um do forró do camarim. Ensaiando, Herdete. DJ Nanori. Aqui é Nato Som, DJ Railson. Eu tô tão preocupado que eu bebo a semana inteira. Eu vivo embriagado, se afoga em bebedeira. Mas não é vício não, pode se acalmar, paiinho. Quem gosta de beber aqui também levanta o copo e dá bolinho. Gut, gut, gut, gut. Curtindo a vibe com o meu som ligado. Chegou a Patricinha descendo até embaixo. Ela ficou pirada com o meu paredão. Agora toda hora é descendo até o chão. Se eu desligar o som, ela faz cara de choro. Se eu ligar o som, ela vem dançar de novo. Acho que a Patricinha já ficou no grau. Só quer ouvir meu som. Pau, pau, pau, meu som é pau. Pau, pau, pau, meu som é pau. Pau, pau, pau, meu som é pau. Pau, pau, e o avião é pau. Curtindo a vibe com o meu som ligado. Chegou a Patricinha descendo até embaixo. Ela combinada com o meu paredão. Agora toda hora é descendo até o chão. Se eu desligar o som, ela faz cara de choro. Se eu ligar o som, ela vem dançar de novo. Acho que a Patricinha já ficou no grau. Só quer ouvir meu som. Pau, pau, pau, meu som é pau. Olha aqui que meu... Pau, pau, pau, meu som é pau. A máquina de tocar, tocar, tocar sucesso. É a mão de você, gravando tudo. Você faz o que fazer pra trazer você pra mim. Gosto tanto de você, muito mais que até de mim. Mas você não dá valor e às vezes esquece de mim. Quando digo meu amor, pare e olhe para mim. Não sei mais o que faz, me sinto tão perdido. Mas eu preciso de um abraço, vem ficar comigo. Todo apaixonado, todo apaixonado, alucinado por você. Todo apaixonado, olha a China apaixonado. Olha, eu sou desde Arlan, tem do forró aqui, ó. Olha aqui, todo apaixonado, alucinado por você. Todo apaixonado, todo apaixonado, vai carioca. Quanto mais você está, enlouquece o coração. Sei que um dia vai ter fim, você vai pedir perdão e eu parado, nem fica pensando. Eu vou ficar sempre do seu lado, sempre te amando. E aí? Nada, sou doido por você. Toda apaixonada, toda apaixonada. Toda apaixonada, toda apaixonada. Alucinado por você. Toda apaixonada, toda apaixonada. DJ Railson. DJ Railson. O DJ que faz a galera dançar. Tá cantando lero, lero, meu bem. O que eu quero é tirar onda com você. Tomando som, que isso? Se cavalo eu conheço, hein? Tá cantando lero, lero, meu bem. O que eu quero é tirar onda com você. Tomar um chope geladinho, mergulhar no teu carinho, me afogar no teu prazer. Pra tocar esse cavalo, ninguém mais, ninguém menos que meu ídolo. Vamos fazer esse pagode? Vejo nas ondas do mar, teu corpinho é lindo feito luz, e vem do belo pôr do sol. O desejo de te conquistar com luz, ao prazer infinito que me faz reviver. Num sonho tão bonito de amor com você. Se amar é tão bom, se quer amar, é só deixar rolar. Sentimento profundo, o maior eu quero tirar onda com você. Tomar um chope geladinho, mergulhar no teu carinho, me afogar no teu prazer. Bora! Pra que tanto lero, lero, lero, bem? O que eu quero é tirar onda com você. Tomar um chope geladinho, mergulhar no teu carinho, me afogar no teu prazer. O que tá? Te vejo nas ondas do ar, feito, e vem do belo pôr do sol. O desejo de te conquistar com luz, ao prazer infinito viver. Um sonho tão bonito de amor com você. Se amar é tão bom, você quer amar, é só deixar rolar. Sentimento profundo, o maior desse mundo que eu guardei pra você. Você vou me dar sem pensar, sem ter medo de errar, nem de me arrepender. Aquele miudinho que o Brasil conhece. Pra que tanto lero, lero, meu bem? Vai! O que eu quero é tirar onda com você. Tomar um chope geladinho, mergulhar no teu carinho, me afogar no teu prazer. Humilde! Oh, pra que tanto lero, lero, meu bem? O que eu quero é tirar onda com você. Sempre quis tirar onda com você. Mergulhar no teu carinho, me afogar no teu prazer. Vamos cantar! Pra que tanto lero, lero, meu bem? O que eu quero é tirar onda com você. DJ Raíssa. Toda vez que te vejo eu te quero mais, mais, mais. Paga logo esse cara que ele não te satisfaz mais. Eu não sei por que você fica se enganando assim. E se para e repara que você nasceu pra mim. Ele anda dizendo por aí que você engordou. A baseada diz que ele até te apertou. Agora me diz é isso que você sonhou. Você tá nada como baga e eu aqui cheio de amor. Volta então pra mim. Sem os seus defeitos. Quero mesmo assim. Pra mim tá perfeito. O que foi fazer? Se arriscar pra quê? Só olha pra ele que você vai perceber. Ele não te ama como eu. Te quer mais do que eu. Duvido que ele faz amor gostoso como eu. Seu tempo tá no fim. É melhor você se decidir. Tem uma novinha atrás de mim. O que foi fazer? Se arriscar pra quê? Só olhar pra ele que você vai perceber. Ele não te ama como eu. Te quer mais do que eu. Duvido que ele faz amor gostoso como eu. O seu tempo tá no fim. É melhor você se decidir. Tem uma novinha atrás de mim. Só o DJ que arrepia a galera. Thank you. alucinado. Joy Benassi, o garoto das produções. Railson, sucesso. Aqui é Nato Som. DJ Railson. Não fui eu quem disse adeus quando tudo estava bem. Te ter aqui foi felicidade. Fotos de uma paixão hoje rolam pelo chão. Do amor que existiu não há nada mais. Juntos sonhamos, juntos está. Não tinha o direito, mas vou aceitar. Se daqui pra frente for tudo acabar, choro em silêncio, choro por ti. Se errou, pra quem insistir? Choro em silêncio, choro ao ver a solidão te enlouquecer. E sem nós dois nada. Vai ver. Aqui, quem tá falando? DJ Raio do estúdio Nato Som. Vamos embora. Aqui é Nato Som. Eu nunca vou encontrar outro amor como você, como você. Eu nunca vou encontrar, seja quem for, melhor que você, melhor que você. Você é a lua que brilha no céu, vento que corre no mar, o rosto oculta até no véu. Continuamos sem parar. Você é tudo que eu sonhei pra mim. A vida inteira fiquei esperando você de mil maneiras. Procurei tanto por você. A vida inteira fiquei esperando você. Não me deixe sozinho aqui. Você é tudo que eu quero pra mim. Banda Os Brothers e banda Açaí Pimenta. prometi realizar tantos planos, mas hoje sei que aprendi. E você me transformou, mudei até o jeito de pensar. Agora o que faço pra voltar pra mim? Apostei você e perdi. Eu vou te atualizar em desejo, te reconquistar não vai fugir. O sistema dessa paixão, paixão. Como um vírus, jeito abutador, vou bagunçar o seu coração, onde fica o seu nome nesse amor. Mata o som. Eu sei que ele ama você. Desculpe, não tive como escolher. Aceite, não mando no coração, no coração. Ah, não vou, não penso que vou aceitar você querendo vir atrapalhar a minha história, a minha vida, o meu amor, meu amor. Mas à noite ele vem me ver e pergunta se está aí você. Beija minha boca, me ama como. E banda Açaí Pimenta. Eu sei que ele ama você. Desculpe, não tive como escolher. Aceite, não mando no coração, no coração. Ah, não vou, não penso que vou aceitar você querendo vir atrapalhar a minha história, a minha vida, meu amor, meu amor. Mas à noite ele vem me ver e pergunta se está aí você. Beija minha boca, me ama como louca. O que importa eu agora viver? Seu amor pra ele não vale. Seu amor pra ele não vale. e Pimenta. Produção, produção. DJ Raio.